Então, bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com Deus. Esta manhã nós vamos tratar desse tema, a espada simbólica, que foi desenvolvida pelo Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele está com um trecho do Evangelho significativo e desenvolve o seu tema a partir dali. Mas antes de a gente falar propriamente disso, tem que fazer uma correção. É quando a gente falou aqui do Pasteur, né? Quem inventou realmente o método de vacinação foi um inglês, Edward Jenner. Ele observou que as pessoas que tinham contato com o gado não desenvolviam a varíola. Por quê? Contraíam inicialmente a varíola bovina e ficavam imunizados contra a varíola humana. Então, é ele que vai desenvolver essa ideia de que é possível você prevenir as doenças. O grande mérito de Pasteur, ele está na solução de um debate teórico que existiu no século XIX, que era quanto à origem do ser vivo. Na época, até o metade do século XIX, era muito comum a ideia de que a matéria viva, ela podia, a matéria não viva, podia espontaneamente se transformar em vida. Então, existiam desavenças muito grandes na época em relação a esse tema, pessoas que eram do mundo sábio, do mundo erudito, que acreditavam em ideias assim muito estranhas. E o Pasteur comprovou um fato que até hoje os cientistas aí do campo das áreas biológicas reconhecem, que só pode surgir um ser vivo a partir de um ser vivo pré-existente. Foi essa assim, a grande importância que Pasteur teve num contexto científico do século XIX. E ele mais tarde também desenvolve a vacina contra a raiva, né? Raiva canina, e é por isso que o nome dele fica tão associado à ideia da vacina. Mas vamos então falar propriamente do nosso tema, que é para isso que nós estamos aqui hoje, né? E Emmanuel, ele vai buscar esse tema, espada simbólica, para destacar uma situação que todos nós, à medida que vamos vivenciando a nossa experiência no Espiritismo, no conhecimento das leis espirituais, nós vamos percebendo, né? O trecho que Emmanuel destaca do Evangelho de Jesus é: não cuidei que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Esse tema ele também foi desenvolvido por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 23, capítulo 39, ele trata sobre esse mesmo tema. E nós vamos encontrar, então, quem não tem o caminho de... quem não tem o livro de Emmanuel, esse aqui, o Caminho, Verdade e Vida, vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 9. Só que Kardec desenvolve sobre esse tema uma das acepções aí do significado dessa passagem, uma das interpretações possíveis. O que Kardec desenvolve especificamente lá é uma afirmação que Jesus faz de que a sua mensagem e o seu ensinamento trariam divisão entre as pessoas. E um pouco que nós vamos nos acercando do conhecimento do cristianismo, nós vamos percebendo que à medida que a mensagem cristã foi chegando às famílias, depois aos grupos, aos países, isso foi criando uma divisão. Jesus previa isso, né? Jesus sabia que uma ideia inovadora, ela traria divisão entre os homens. E quando nós estudamos a história das grandes ideias, nós percebemos isso. À medida que elas vão surgindo, elas criam divisão entre as pessoas. Elas criam separações. Porque uma ideia nova nem sempre é fácil de ser aceita. Nem sempre ela é aceita com tranquilidade. Nós vamos pegar os grandes pensadores, os grandes cientistas, essa própria temática aí que envolve Pasteur sobre a origem da vida, tudo isso trouxe grandes discussões. E hoje, novas ideias que surgirem também trarão grandes discussões, porque até um indivíduo se apropriar daquele conhecimento, ele realmente ter uma compreensão, ele se põe na defesa. Porque o homem não defende apenas os seus bens materiais. Ele defende também os seus pontos de vista, as suas ideias, os seus valores, o seu modo de vida. seja por convicções sinceras, por realmente acreditar naquilo que até então ele acreditava, seja por interesse. As grandes resistências que a mensagem de Jesus enfrentou lá na Palestina, no povo judeu, foi realmente resistência de indivíduos que estavam muito interessados em manter uma ordem social, um status que eles dispunham, e que isso causou um grande incômodo. Porque Jesus, ele vinha trazendo valores, ele vinha trazendo ensinamentos que rompiam com muito daquilo que tinha sido estabelecido já há alguns séculos. Aquela conveniência, aquele comodismo que os sacerdotes, que os fariseus, os escribas haviam conquistado, aquilo foi profundamente ameaçado pela pregação de Jesus. Porque Jesus começa a ensinar com simplicidade aquilo que se ensinava com uma erudição muito grande. Jesus ensina que não há diferença essencial entre os homens. Não importa a sua posição social, a sua origem, a sua ascendência, não importa isso. Todos são iguais perante a lei de Deus. Então, numa sociedade extremamente estratificada, que precisava se justificar o poder, alguém que diz que o governante perante Deus é igual ao servo, esse afronta profundamente uma ordem estabelecida. E isso levou muito tempo. E até hoje é assim. Muitas pessoas, embora não queiram ser politicamente corretas, dizer que todos somos iguais, mas no íntimo muitos ainda guardam essas ideias. Que as pessoas têm diferenças essenciais, e até no campo da religião nós vamos encontrar pessoas que dizem isso. Né? Que há diferença, sim, entre os seres perante Deus. Mas Jesus vem ensinar totalmente o contrário. Ele vem ensinar que todas as pessoas perante Deus tinham os mesmos direitos, tinham a mesma origem, tinham o mesmo destino. Jesus veio pregar uma forma de solidariedade, de igualdade entre as pessoas, porque ele não faz distinção. Fosse alguém muito culto, bem intencionado, poderia dialogar com ele tranquilamente. Fosse a pessoa mais comprometida moralmente, poderia também dialogar com ele tranquilamente. Jesus, ele só agiu de maneira muitas vezes enérgica perante aqueles que vinham tentar intimidar, perante aqueles que vinham tentar comprometer a sua obra e o seu nome. A esse Jesus agiu de maneira enérgica e o Evangelho registra essas passagens. Mas Jesus tratou as pessoas sem distinção. E isso, se nós formos pensar bem, é algo dos mais revolucionários possíveis. Né? Pessoas às vezes colocam que os prodígios, aquilo que era espetacular, que demonstravam a natureza superior de Jesus, um ser especial, mas é justamente a sua ideia o mais importante. Os fenômenos todos explicados pela doutrina espírita eram para convencer. Mas nos nossos dias, né, tão distantes, essa ideia, o fato da natureza superior do pensamento de Jesus, numa época tão materialista, é a maior evidência da sua origem divina, da sua procedência do mundo espiritual superior. Porque é uma ideia que não tem comparativo no seu tempo. A ideia de igualdade entre as pessoas, esse ideal só vai surgir na humanidade muitos séculos depois. E até hoje é algo que as pessoas não aceitam isso intimamente. Embora politicamente correto eles digam que todos são iguais, na essência, muitas pessoas ainda pensam que há diferença entre os seres humanos perante Deus. Então, imagine essa ideia, quanta divisão ela estabeleceu. E ela, até hoje, é assim. O ensinamento de Jesus causou divisões mesmo entre os seus seguidores. Veja hoje como o cristianismo está partido. Por quê? Até o espírito humano atingir o entendimento, uma compreensão real, a compreensão espiritual dos ensinamentos de Jesus, leva muito tempo. Tanto é que você vê pessoas que usam o mesmo ensinamento para pregar uma abstinência total das coisas materiais, como pessoas que utilizam o mesmo ensinamento para afirmar que o homem pode querer, pode desejar e vai conseguir, por intermédio de Jesus, todos os bens materiais que ele quiser. Então a gente vê nessa grande diversidade de interpretações de Jesus, do ensinamento de Jesus, essa grande diversidade de correntes que buscam compreender a sua mensagem, enviando interpretações tão distintas, tão diferentes, nós vamos ver ali se cumprindo o que Jesus pronunciou, que ele trazia a espada, ele trazia o conflito. A espada que ele utiliza é no sentido, então, do quê? A espada. O conflito que se instala quando uma ideia ainda não é compreendida. E esse conflito ele ainda está por se solucionar. Ele ainda está por se resolver, porque ele depende essencialmente da evolução da humanidade para se dissipar. Para que a gente tenha a mensagem real de Jesus presente no coração da humanidade como um todo, nós teremos ainda que amadurecer e evoluir muito, compreender muito as leis espirituais. Teremos que buscar ainda um entendimento mais profundo, até a gente poder dizer que nós chegamos a uma humanidade realmente cristianizada. Não apenas informada dos ensinamentos de Jesus, não apenas conhecedora da sua história e das suas palavras, mas uma humanidade que soube transpor, através dos séculos, os ensinamentos de uma época para a época atual, e realmente atinjam aquilo que ele pretendia do homem. É nesse sentido, então, que nós vamos entender que a espada simbólica vem trazer divisão, como todas as grandes ideias trazem. Vem trazer ali a separação de grupos que se tornam antagônicos, mas que à medida que evoluem, vão buscando um consenso até que chegam a um conhecimento superior que torna um mundo. Porém, esse ensinamento de Jesus, ele também pode ser entendido num sentido mais profundo ainda, naquilo que envolve o mundo íntimo da criatura. Porque aquele que se apropriou do conhecimento superior, aquele que vai gradativamente adquirindo esse conhecimento, ele passa a viver um grande conflito. Ele passa a trabalhar dentro de si com questões tão graves, que é, na verdade, uma grande batalha. É o desenvolvimento de uma nova forma de viver, de sentir a vida, que entra em choque com tudo aquilo que nós já fomos até então. E nesse sentido também nós podemos compreender, e é mais nesse sentido que Emmanuel desenvolve a mensagem do caminho verdade e vida. A espada simbólica que ele vai ali interpretar é de que aquele que tomou conhecimento dos ensinamentos de Jesus passa a ter na sua vida uma grande batalha, uma grande luta pela frente. E todo mundo que já encarou seriamente os ensinamentos espirituais, que já passou daquela fase da admiração, já passou daquela fase da curiosidade de conhecer os fenômenos, entendê-los, saber por que eles ocorrem, aquele que começou a perceber que o mais importante da mensagem espírita cristã é a essência moral, é o ensinamento que ela traz, esse já percebe os anos passados. E quando chega nesse início dessa grande jornada, dessa grande luta, muitos desistem, muitos passam a abandonar a ideia porque acham difícil alcançar essa posição. Enquanto que outros até continuam adeptos das ideias, mas sempre falam assim: ah, mas isso ainda não é para mim. Eu ainda não consigo ser isso que me é proposto, isso que me é pedido. Eu ainda não consigo alcançar essa grande realização, que é um tema tão recorrente no Espiritismo, que é a nossa renovação interior. E muitos passam a ter o Espiritismo, a mensagem de divina do Cristo, apenas como uma crença, como um rótulo que ele adquiriu ao longo da vida. E é aí que nós nos tornamos o religioso convencional. Porque ter rótulo, admitir ideias, isso não é muito difícil. Ter um espírito de fachada, isso não é a tarefa mais difícil. Ter um cristão, aquele que diz eu acredito nisso ou naquilo, saber explicar sobre crer, não é muito difícil, porque compreender as ideias, à medida que a gente evolui intelectualmente e vai deixando um pouquinho de lado os preconceitos que a gente vê ao longo da vida, ao longo de encarnações, é fácil mudar de ideia. Mas o grande desafio é a incorporação dessas ideias no nosso mundo íntimo. É aí que nós temos a espada simbólica, representando a grande batalha que o Espírito se envolve dentro de nós. Porque, numa concepção comum, corrente, no mundo, todos almejam, sonham e não são capazes. buscam essa paz convencional do comodismo, buscam a paz de estar bem materialmente, de estar bem socialmente, de ter segurança. Só que, independente de estarmos nessas condições favoráveis ou não, nós teremos que enfrentar essa grande batalha, essa grande luta, e é nesse sentido que nós vamos compreender que Jesus nos trouxe uma grande espada, nos trouxe um grande desafio, que é compatibilizar com aquilo que nós somos, ou melhor, não é compatibilizar, é modificar aquilo que nós somos para atingir esse ideal que ele nos apresenta na sua mensagem. Não naquela mensagem construída pelas interpretações das religiões tradicionais, mas essa mensagem superior que a espiritualidade nos trouxe, essa interpretação maior do ensinamento de Cristo. É essa a grande batalha, é essa a grande dificuldade que nós temos em nossa encarnação. É nesse sentido que ele nos trouxe uma grande batalha em nossa vida. Porque enquanto o homem busca comodidade, segurança no mundo, enquanto ele busca se adequar às conveniências da sociedade, aos padrões de comportamento, ele não encontra muitos conflitos em sua vida. Procura seguir o que as pessoas dizem, procura ser o que o mundo propõe hoje. Não é muito difícil você viver de paz. Você faz com chave daqui, ali você se adequa às situações, você vai se ajustando, vai atendendo os interesses imediatos da vida, você vive relativamente confortável. É o que todo mundo faz em todos os meses. Pode você estar vivendo legalmente numa sociedade ou numa prisão, se você se adequa às regras gerais de convívio, importa se são aquelas legalmente instituídas ou aquelas que se estabelecem no meio qualquer, é fácil você conviver e você sobreviver. É fácil tirar vantagem disso. Isso é a paz do mundo que você busca. Isso é você se adequar às condições dessa vida aqui, material. Agora, se você tenta, independente se você está aqui ou em qualquer meio, mas você tenta vivenciar esses ideais, é aí que você percebe a grande batalha, a grande luta. É por isso que ele disse, não só para explicar a separação entre as pessoas a partir das suas ideias, mas também a luta interior que o indivíduo iria exercer, à medida que ele tentasse viver esse ideal. Porque realmente isso implica em muitas mudanças, em muitas transformações, em uma luta em que o maior adversário não são os outros. Porque convencer as outras pessoas são situações muito fáceis, são situações muito fáceis de arranjar. Basta a gente ser hipócrita, mentiroso, e você consegue viver bem onde você estiver. Agora, para você viver em essência do cristianismo, é aí que surgem os conflitos. É aí que surgem as grandes dificuldades, e é por isso que Jesus disse que ele vive a trazer a espada. Porque realmente, nos nossos dias, é um grande desafio você colocar esse padrão de comportamento que o Evangelho nos apresenta, o Evangelho vivido, em nossa vida cotidiana. Há tantas situações que são contrariadas por essa vivência, que aí se instala um grande conflito. Né? Então nós podemos pensar assim, olha, o trabalho árduo da dedicação que devemos ter, rompendo com as sugestões de conforto e conveniência próprios, para atendermos os deveres que a caridade nos recomenda. Vamos pegar isso como exemplo. Né? Se você já compreendeu a mensagem do Cristo, que ela diz que nós temos que servir ao próximo, nós muitas vezes temos que lutar contra as nossas noções de conforto para atender isso. Se você estiver engajado numa obra essencial, você vai ter que ter disciplina, dedicação e esforço para estar ali. Mas para realizar isso, você precisa romper muitas vezes com aquele estado de preguiça, aquele estado de comodidade, aquele suposto repouso que você é merecedor. E muitas vezes lutar com isso não é muito simples. Não é muito fácil, às vezes, você acordar com a família. Né? Não é fácil, muitas vezes, você acordar no final de semana para ir participar daquela obra que você acredita importante. Então, aí já é uma das batalhas que você tem a realizar. Mas você pode ter, como a dona Medina também falou, que lutar contra a sua própria família. mas não lutar da forma agressiva, né? Você tem que convencê-lo de maneira amorosa, que é aquela sua ausência temporária no lar, é necessária. A bem, às vezes, até no próprio lar. Porque você buscando o seu equilíbrio, a sua paz interior, isso transmite no bom relacionamento que você vai desenvolver com os demais do seu, da sua família. Mas aí, muitas vezes, você tem dificuldades para exercitar essa tarefa, porque o seu meio não favorece. Muitas vezes, não é só nesse sentido. Né? De querer que nós estejamos mais tempo com ele e não estendermos tempo com obras assistenciais e de natureza espiritual. Muitas vezes, as críticas que eles nos fazem ao nosso modo de ser, porque esse modo de ser busca se aproximar da comunidade do Evangelho, é muito grande. Imagina nos nossos dias, em muitos meios, que muitos jovens vão tentar não ter a vida comum como qualquer jovem tem. Jovens que às vezes buscam ter disciplina, buscam às vezes ter responsabilidade. Muitas vezes eles são questionados no próprio ambiente familiar. Né? Dizendo, ó, você está perdendo o seu tempo com isso. Né? Você não está curtindo a sua juventude. Muitas vezes pais já maduros, mas decepcionados com a sua vida, não felizes, não satisfeitos, idealizam para os filhos o quê? Uma vida de prazeres, uma vida de curtição, de aproveitar realmente o tempo, né? E às vezes até questionam esses filhos que têm uma propensão a se envolverem mais com questões mais sérias, mais profundas. Às vezes não são os filhos, às vezes é você, a sua esposa ou o seu marido, em que um está propenso a algo, mas o outro não entende, o outro não compreende. E isso também é uma grande falha. Por quê? Nós não podemos entrar em conflitos com eles, conflitos que sejam desarmoniosos, que criem instabilidade em nossa união, mas ao mesmo tempo temos que atender ao chamado que nós sentimos em nosso coração. E temos que aprender a convencê-los de maneira amorosa, para que eles reconheçam as nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Como Jesus disse, percebendo pelas nossas atitudes o que nós estamos nos tornando, e possam vir conosco um dia participar disso. Às vezes é uma tarefa longa, às vezes é uma vida inteira de esforço, dedicação, e que nós vamos tentar conciliar esses dois chamados. Isso é uma grande batalha, isso é uma grande luta também. Né? Nós podemos também considerar que essa luta que Jesus traz para o nosso mundo íntimo, na medida em que os seus ensinamentos nos fazem transformar, nos fazem modificar, nos fazem crescer e evoluir, ela também pode ser interpretada no interesse, ou melhor, no sacrifício que nós vamos fazer nos nossos interesses pessoais pelos interesses coletivos. Em muitas situações da vida, nós teremos que abrir mão de vantagens pessoais, né, de conforto, de bem-estar pessoal, pensando no coletivo, não só familiar, mas no grupo social que nós fazemos parte. Isso é romper com o individualismo, é romper com o egoísmo. E isso, muitas vezes, é uma grande batalha. Por quê? Há muitas pessoas que constituíram a sua vida baseada em situações ilícitas, situações irregulares, do ponto de vista legal, social, ético, moral e espiritual. E muitas vezes romper com isso é profundamente difícil, porque envolve mudanças, aliviados com a sua existência. Mas aquele que quer crescer espiritualmente, ele vai precisar, em algum momento, fazer essa passagem. Sair dessa condição e passar por uma condição de equilíbrio, de estar bem, não só com as condições gerais da sociedade, mas bem com as leis espirituais. Né? Sair, muitas vezes, daquilo que é tão conveniente para nós e para o nosso grupo familiar, mas passar a participar de algo mais amplo. Aquilo que não esteja infringindo nenhuma lei da sociedade e nenhuma lei espiritual. E esse é um grande desafio, uma grande dificuldade. Porque muitas pessoas não podem prontamente falar, acabou o direito da vida para si hoje. Então tem que procurar, e através da prece, da inspiração, e não encontrar meios para superar isso. Porque Jesus nos garantiu podemos acreditar. Tudo aquilo que nós pedimos a Deus, nós conseguiremos. Tudo aquilo para a nossa evolução espiritual. Sempre que você pedir ajuda a Deus para que você melhore espiritualmente, e te mostre saídas, que você possa passar a ter uma vida mais digna, uma vida melhor, e lhe oferecerá esse caminho. Mas para isso é preciso crer e confiar. É preciso ter fé realmente, com o poder de mover onde, para realmente conseguir essa obtenção. Porque muitas vezes nós vamos até receber o benefício, mas nós não vamos reconhecê-lo. Estamos tão comprometidos só com os interesses pessoais que nós não percebemos. Então nós vamos observando que ser cristão é um grande campo de batalha no nosso mundo íntimo. É um grande desafio. Né? E é nesse sentido que Jesus trouxe o fácil. Tem muita gente que prega que é fácil, que é simples. Tem muita gente que fala que não vai dar muito trabalho, que Deus vai cobrir a gente de coisas materiais. Que Jesus vai dar riqueza, vai dar isso, vai dar aquilo. É tudo ilusório. Eu já vi dos discípulos diretos de Jesus que eles tiveram alguma facilidade. Nenhum deles. Nenhum cristão real que seguiu Jesus por amor ao seu ensinamento, ele teve facilidade de nós. Por quê? Ele podia estar vivendo num palácio, mas ele tinha que lutar com um grande desafio. E Jesus não teve só seguidores pobres, também teve seguidores ricos que vivenciaram esse grande dilema. Porque nem podiam viver na simplicidade, não podiam simplesmente abandonar aquilo que eles tinham. Eles precisavam ainda continuar naquele mundo, mas tiveram que fazer grandes sacrifícios. Né? Uma figura interessante do Evangelho é Zaqueu. Né? Ele, quando conhece os ensinamentos de Jesus, se arrepende de todos os seus erros, fala que vai reparar os seus erros, e ele age dessa forma, né? Ele dá metade da sua fortuna para reparar o que ele tinha lesado as pessoas, o que ele tinha comprometido, mas ao longo das suas pernas de futuro, ele também vai de concessão em concessão, renúncia em renúncia, ele vai se despojando de tudo aquilo que um dia ele está procurando indevidamente das pessoas. Né? Se torna um espírito luminoso. Então, ele aceitou esse grande desafio de Jesus. Entendeu a mensagem de Jesus, percebeu seus erros e se regenerou. Mas naquele momento, ele já não se despojou de tudo e viveu com Deus. Ele ainda viveu dentro das condições que ele estava na época, mas ainda procurando o quê? Essa grande batalha interior de renovação. Nós vamos ter Saulo. Nós temos Saulo que sai do farisaísmo, da comodidade social, financeira, da comunidade, se torna um grande pregador do Evangelho. Então nós vamos percebendo que na mensagem de Jesus não é facilidade que ela nos propõe. Ela nos propõe um grande desafio que muitas vezes não vai ser trabalhado no mundo exterior, não vai ser mais como os mártires cristãos do passado. Eles não irão lá enfrentar o circo, as feras, os gladiadores, eles não serão queimados, não serão tornados tochas vivas em espetáculos públicos de Roma. Hoje, o grande sacrifício de cristão se passa no seu mundo íntimo. Porque também o Evangelho e a mensagem dos Espíritos nos diz que nós continuemos na sociedade, que nós continuemos nesse meio que às vezes nos induz a agir totalmente contrário ao que o Evangelho nos apresenta. Mas isso por quê? Porque é nesse meio que nós vamos desenvolvendo essas qualidades. É nesse meio que nós vamos aprendendo a crescer e vamos evoluindo e vamos nos tornando Espíritos melhores. Né? Mais um exemplo que a gente pode pensar, né? A disciplina e a integridade que nos orientam à liberdade, evitando comprometimento em situações desnecessárias da vida. Hoje, socialmente, nós podemos muitas coisas que antes nós não podíamos por regras impostas pela sociedade. Né? Hoje em dia a gente tem liberdade de separar, a gente tem liberdade de ser feliz ou não, a gente pode ter liberdade de ter quantos relacionamentos a gente quiser, lesbianos ou não. A gente tem liberdade para muitas coisas. E o grande desafio para a gente hoje é saber trabalhar com essa liberdade. É saber viver com essa nova circunstância. Hoje um jovem, ele pode, né? Socialmente ele é aceito. Se ele tiver milhares de relacionamentos sexuais, isso não tem maiores consequências sociais. Isso não afeta ele conseguir emprego, um afeta muito em casa de cura. Do ponto de vista social, isso não cria nenhum problema. Né? E como que alguém, muitas vezes, vai conseguir trabalhar com isso? Né? Conhecendo e sentindo que deve seguir esses ensinamentos do e ensinamentos da espiritualidade superior. Porque, às vezes, ele vai travar uma grande batalha. Muitas vezes, ele só vai contar realmente com a inspiração do mundo espiritual. Porque todo mundo, à sua volta, vai estar falando, olha, usufrua sua vida, curta sua vida. Você não tem compromisso com ninguém, você não precisa ter compromisso. E isso, hoje em dia, é passado de maneira muito explícita, pelas músicas, pelos livros, pelos filmes, pelas telenovelas, nos comentários gerais. Muitos jovens vivenciam isso tranquilamente. Estão aí usufruindo fortemente de toda essa liberdade que eles conseguiram. Mas aquele que sente a espiritualidade chamando através dos ensinamentos do Evangelho, que sente através da liberdade, vive uma grande batalha, uma grande luta que trava no seu ambiente. Mas nós não evoluímos sem essa luta. Nós não temos como alcançar a condição desses espíritos iluminados, se nós não vivenciarmos isso, se nós não aceitarmos que esse conflito ele deve ser enfrentado por nós. Porque o que muitos fazem nos nossos dias, o que muitos de nós fazemos nos nossos dias, é ir ajustando, adequando as situações. Vai fazendo uma concessão aqui, outra ali, a gente vai o quê? Vai se amoldando a uma religiosidade só de fachada e de superfície. Ah, eu acredito que devo buscar a pureza dos meus lados. Mas como ainda não consigo fazer, ainda vou viver como eu posso hoje. Muitos pensam assim. Mas nós não podemos nos conformar com essa luta. Ou melhor, nesse derrotismo. Porque à medida que nós vamos aceitando que nós somos assim mesmo, que não vamos mudar nunca, que nunca nós vamos modificar o que nós somos, nós estacionamos espiritualmente, estamos ficando derrotados. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que ler as mensagens, todas que vieram ao nosso conhecimento, pensar o que isso tem a ver comigo, o que isso pode me ensinar na minha vida, no meu mundo íntimo, o que eu ainda preciso fazer. É aí que nós vamos estar vencendo essa grande batalha que Jesus simbolizou na espada que ele trouxe. Porque o conhecimento, ele provoca isso no indivíduo, ele desacomoda, ele perturba. Ele faz o indivíduo sair do conforto, do comodismo e o coloca na luta, no trabalho, da sua ação. E para a gente finalizar, vamos lembrar uma passagem de Jesus, quando ele estava sendo já interrogado pelos fariseus, né? Querendo ali sempre comprometê-lo, e Jesus vai responder assim para eles, né? Quando eles perguntaram sobre o reino de Deus, Jesus disse assim, o reino de Deus não vem com as aparências exteriores. Ele aqui ou ele ali. Ninguém vai ver o reino de Deus como uma transformação visível, radical no mundo. Né? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é o ideal que Jesus trouxe, o Espírito elevado, integrado às leis divinas, é algo que está dentro de cada um. Mas que para conquistar esse reino, como sempre houve conquistas e batalhas, há uma grande dose de energia, uma grande dose de luta. Como todos os reinos sempre aqui na Terra foram conquistados em batalhas, por espadas e armas, também esse reino de Deus ele é conquistado numa grande batalha, nessa batalha do nosso mundo íntimo. Também essa realização ideal do Espírito integrado ao Rei de Deus, harmonizado com as leis, se dá dessa forma. Essa grande luta de renovação das coisas do interior. Mas não se intimide imaginando que é uma luta insuperável. Ela não é. É a luta que todos nós estamos aptos a superar. Basta que tenhamos essa orientação espiritual que hoje estamos buscando, nos norteando os passos. Basta que tenhamos o Evangelho redivivo de Jesus, explicado e interpretado pelos Espíritos, como a nossa luz. E nós nem queremos essa batalha. Jesus os abençoe a todos. mundana poderia nos proporcionar esta alegria. Alegria interior de estarmos aprendendo, recordando o seu Evangelho. Mestre, o Senhor sabe das nossas fraquezas, o quanto ainda lutamos conosco mesmo, para podermos vencer nossas tendências interiores. Uma hora é a vaidade, outra hora a prepotência, a mentira, a maledicência. Então, nesta manhã, quando aprendemos mais, agradecemos Jesus, que no nosso dia a dia possamos refletir e vivenciar com os familiares, com os amigos, em nosso ambiente de trabalho, na rua, na condição, vivenciarmos esse amor incondicional que o Senhor ensinou, a fraternidade, a amizade sincera, leal, que nos dá alegria interior, que nos propicia a saúde do corpo físico, vivenciando os seus ensinamentos. Alegria para o espírito, saúde para nós todos. Agradecemos por nosso lar, nossa família, os desafios que muitas vezes estamos enfrentando com fé. Agradecemos pelas provas. O Senhor disse: ninguém tem um fardo mais pesado do que pode carregar. Hoje entendemos que ao voltarmos aqui para a terra, escolhemos as provas. Por que agora recuarmos? Dai-nos força, Senhor, guiando-nos em qualquer situação. E agora vivemos então juntos com o seu amor, né? Por todas as pessoas tristes que perderam seus entes queridos, por todos aqueles que estão enfrentando essas tragédias do clima aqui em nosso país, na China, irmãos nossos, tem compaixão, mestre amor. Que todos tenham fé para recomeçar, confiança na vida depois da vida. Assim, Senhor, que seus mensageiros possam ir visitando todos os hospitais, os orfanatos, os asilos, os penitenciários, as prisões, intuindo as pessoas a amarem mais, perdoarem sempre, a si mestre, que a sua paz esteja em todos os corações. Graças. O anterior vai ficar aqui mais um pouquinho, quem quiser conversar. No próximo domingo, nós teremos o filho Luiz. Ele viria fazer homenagem aos pais, mas o Ingo Alan precisou trocar a palestra. Então, Silvio Luiz virá no próximo domingo. No dia dos pais, os pais receberão homenagem, sim, do grupo vocal da Cuíra, o nosso grupo vocal. E o Ingo fará a sua palestra que já tinha, então, escolhido. Não é muito sugestiva para o dia dos pais, mas vocês vão gostar muito. Aliás, chama-se Diante da Morte, né? Não tem nada a ver. Felicidade e saúde para todos os papais, viu? Mas será uma palestra muito edificante. Vocês todos conhecem o Ingo Alan, verão que a palestra será muito bonita, ele vai falar até meia e meia, depois até 15 para 12, teremos então a homenagem aos papais. Parabéns desde já, viu? Por favor, senhor. Se quiserem perguntar. Crianças e gestantes para os passos de harmonização. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Mas agora ela disse que hoje, só que precisaram de um problema. Eu abri a mesa, porque hoje é nossa pessoa, é a nossa pessoa, é a e que ela marcou o favor aí. Mas vocês vão se encontrar. Deixa eu dar um beijo. Tudo bem? Deus abençoe aquela pessoa. Isso, ainda não vi. O livro é muito bonito, assim, é um livro inspirado, mas a autora ela tem uma interpretação tradicional cristã, né? Então, é uma história romanceada, não sabemos se os fatos aí são verídicos ou não. Não conheço nenhuma bibliografia, uma biografia que tem de 15 minutos. Que livro é? É Médico de Homens e de Alma. Ah! Mas isso é São Lucas. São... É Lucas, é. É que ela perguntou de Zaqueu e depois perguntou de Lucas. Você explica como a vínculo e a página. Isso, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Olha, esse nós vamos encontrar no capítulo 23, é o item 9 seguinte. Todo o capítulo 23, o capítulo é chamado Organização Atletica. Organização Atletica. Todo o capítulo 23, ele trata da moral estranha, é o título do capítulo. Bom dia. É aquela passagem, são aquelas passagens do Evangelho que trazem dúvidas, Jesus diria aquilo mesmo, né? Então é deixar pai e mãe, eu não vim fazer a paz, por quê? Jesus ele usou muitas vezes um recurso de falar coisas que eram antagônicas para chamar a atenção. Né? Há uma obra chamada Sabedoria do Evangelho, em que o autor ele vai deixando item por item dos evangelhos e ele traz isso. Ele traz mostrando que Jesus, em muitos momentos, ele usava realmente uma linguagem que chocava. Mas era com o objetivo de o quê? Despertar a atenção, fazer parte de um recurso do seu discurso, né? De fazer as pessoas prestarem atenção. Nós temos um outro momento em que Jesus explica sobre a espada, né? No episódio em que ele recomenda a Pedro, né? Que não usasse a espada quando Jesus vai ser preso. Né? Ele diz, quem viver pela espada perecerá. Ele está dizendo a minha vez de ação e reação. Quem fere, quem agride, atrai para si isso. Né? Ele, essa espada que ele usa aqui nessa passagem do Evangelho é bem no sentido simbólico, é bem dentro dessa tradição que ele tinha de recursos que ele usava para chocar as pessoas para prestarem atenção no que ele estava falando. Era uma forma de fixar a inteligência, a percepção das pessoas. É exatamente usando esse exemplo que nós vamos voltar para a lei do amor. Tudo que é feito por amor tem valor, vale a pena para o crescimento. Até 20, harmonização. Usada com amor, ela é um símbolo de luta pela perfeição mesmo. É nesse sentido que Jesus falou. Né? Quando você fala que em certos momentos a energia, energia. O que forma. Então, nós temos uma passagem do Evangelho que ele chama os fariseus de raça adúltera, né? E perverso, né? Chama eles em outros momentos de hipócritas. Porque Jesus conhecia o coração das pessoas. Então ele percebia que muitas das intenções ali dissimuladas dos fariseus eram isso mesmo, intenções dissimuladas. Né? Ele sabia perceber nas pessoas o que elas realmente tinham como intenção. E quando ele está diante dessas pessoas, ele age dessa forma. Mas aquela autoridade que ele tinha, né? Eram espíritos assim, tão maliciosos, que eles precisavam ser chamados de maneira enérgica. Mas ele tinha autoridade moral para fazer isso. Né? De tão amoroso que ele era com a criatura, ele podia fazer isso porque ele sabia a medida certa para chegar nos indivíduos. Ele sabia o ponto que ele podia tocar. Então, Jesus chamar alguém de hipócrita, ele não está xingando como a gente às vezes pode fazer aquilo mesmo. Né? A gente poderia pegar essa situação e dizer, ah não, eu tenho que chegar e falar para o fulano que ele é um mentiroso mesmo. Eu não tenho autoridade moral para isso, não conquistamos isso. Nós não sabemos o que medida essa pessoa mentira. Ainda é mentirosa por uma necessidade ainda muito grande de ser daquele jeito. É o que ela pode ser daquele jeito. Né? Jesus falava com pessoas que sabiam o que estavam fazendo, sabiam o que estavam errando. Porque eles conheciam profundamente a lei. Eles tinham ali possibilidade de uma discussão teórica, de conhecimento muito profunda, porque eles iam sem fazer nada o dia inteiro, só discutindo ideias. Convivendo com as melhores mentes do mundo. Então, eles tinham todas as condições. Eles tinham uma responsabilidade moral muito grande. Não eram espíritos simples. Não eram espíritos imperfeitos, pecadores, no início da sua evolução. Eram espíritos que já tinham muitos conhecimentos e podiam dar melhor do que por isso que ele podia, em alguns momentos, agir logicamente com ele. Foi. Mas também tem a questão desses bens morais, né? Que era uma outra época, uma outra língua, o velho Estado Sonho. Exatamente. O velho das funções históricas. Palavras que, por exemplo, o termo ódio, né? É porque no Evangelho apresenta lá, você deve odiar pai e mãe para me seguir. Até Kardec fala isso no capítulo 23, né? A palavra ódio não tinha essa conotação que ela tem na nossa língua, de ser algo tão profundo, sentimento tão ruim, né? Era no sentido do quê? Amar menos. Então, todo esse contexto histórico também é aplicado nisso, né? Nessa interpretação. Kardec discorre sobre isso nesse capítulo do Moral Histórico, né? Trinta, harmonização. Deixá-los realmente seguir o curso da sua vida e cuidarmos um pouco da nossa vida. Então, o que acontece? Né? Há muitos filhos que estão tão apegados à casa materna, nos nossos dias parece que esse ensinamento poderia ser até interpretado para vários contextos. Né? Filhos que continuam dependentes financeiramente e emocionalmente dos pais. Então, deixar a casa grande é, a um certo ponto, é isso. A gente quebrar esse vínculo que nos torna tão cativos. Mas significa abandonar. E quando casa também, a filha vai embora, o filho, né? Exato. Precisam reconstruir, ou melhor, construir uma vida própria, um conjunto. Né? Jesus ele não pregou nada que fosse contrário ao que ele era na essência. Ele era um filho amoroso, tanto é que a sua mãe o acompanha. Dor da pegação, no momento de surgir, ela está lá. Mas ele sabia que, tendo outros irmãos, a parte natural eles poderiam sofrer da mãe. Mas, naquele momento, a gente vê que ele é um filho tão afetuoso, que não abandonou sua mãe em nenhum momento, que ele recomenda a João e se torne filho de Maria, né? Mulher, aí está seu filho, ó, o filho, aí está sua mãe, né? Ele está sendo morto e substituído, ele ainda se preocupa com a família. Ele ainda pensa qual é o seu destino nessa mãe tão chorosa, tão amorosa pela família, né? Então, realmente, o ensinamento de deixar para a irmã não é no sentido de abandoná-los, mas é no sentido de construirmos a nossa vida, de adquirirmos a nossa independência. 40. Os pais devem fazer um espelho, isso aqui. Jurar que os filhos se tornarem independentes, mesmo que a vida não seja independente. Não serve de que fossem abandonados, né? Mas apenas que eles conseguem se apoiar. Há alguns pais mais Então, porque nós nos moldemos para eles, que eles nos moldam. Mas cabe aquele que sabe mais para ajudar ele. Principalmente a doutora, né? Tirando, porque eu sigo correndo aqui deste caminho, eles não podem sair deste caminho. Nós temos que mostrar para eles de maneira vitória, nós temos esse direito de escolher o caminho que nós temos. Porque nós também temos, muitas vezes, com os pais, esse papel de fato também, de mostrar o que há de novo no mundo, aquilo que precisa ser mudado. Só que a gente só faz isso de uma maneira que muito amorosa e respeitosa. Porque se a gente for fazer o tom daquele que quer ensinar, isso não aceita. Mas se a gente se põe numa posição realmente amorosa, aquele que busca conciliar, aquele que busca esclarecer no fim e for, nós conseguimos, em algum tempo, algum resultado. Não é muito fácil, sim. Como todas as batalhas que nós temos na vida, todas as perguntas, não são simples, né? Mas são situações fáceis de termos esse, se a gente tiver perseverança, a gente buscar a inspiração do alvo muito forte. Porque para cada pessoa nós vamos usar uma didática diferente. Para cada pessoa nós vamos procurar uma abordagem diversa. E muitas vezes não é nem o discurso de como é. Porque nós nos formamos, porque eles percebem mais. E aí eles percebem que não é um caminho ruim, que é um caminho que facilita o serviço também. Eles vão, de alguma forma, se modificar. Às vezes eles não querem dizer assim, claramente que eles concordam ou que eles nos entendem. Muitas vezes as pessoas estão até querendo manter aquele ideal, aquele perfil, né, de patriarca, da patriarca, daquele que tem a última palavra. Eles conservam essa figura, mas no íntimo são espíritos de mudança, de transformação. É que às vezes você tem um ponto em que isso vai explodir. Isso é algo que eles vão acumulando ao longo da vida, e esse um dia aflora essa ideia superior. Então a gente não precisa, às vezes, ter essa preocupação do convencimento da mudança do outro, mas temos que ter a preocupação de ter os nossos. Porque nós temos um direito de estabelecer o que temos de nós. Né? É parte da individualidade. Mas isso não pode ser conquistado de maneira agressiva. Pode ser da forma que eu confio que a gente cria o entendimento, a conciliação. A gente só cria mais pensamento e mais consciência. Né? Mais alguém? Até 50, harmonização. Vão com Deus. Domingo muito feliz, viu? Para todos. Obrigada.